Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio, e serei seu apresentador. É, terça-feira, dia 4 de outubro de 2016, e sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado direito, começo com o Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, Lusco. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Meu destaque vai para Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Muito bem. A seguir está Matheus Veloso. Boa noite, Matheus. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a seleção brasileira, que já está começando a ver sinais do merecimento de Tite. Coutinho treina no lugar de William. Estamos ansiosos para o Brasil, que joga na quinta-feira contra a Venezuela em Natal. Ao meu centro está Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Luizão. Boa noite, bancada. Meu destaque é a Conmebol recua e manter a final de Libertadores em ida e volta por mais um ano. É, vai dar muito pano pra manga ainda essa notícia. E por último, mas não menos importante, Thiago Dalli. Boa noite, Thiago. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pra vitória do Verdão lá no Nordeste contra o Santa Cruz e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. E como bem disse Thiago Dalli, vamos começar com o Verdão. Solta o hino do Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente. O Verdão, em um jogo completamente emocionante, venceu o Santa Cruz ontem no Arruda por 3-2 e dispara na liderança. São 3 pontos a mais do que o Flamengo, segundo colocado. Thiago Dalli, que jogo emocionante, não é mesmo? Baita jogo, Luiz. Meu Deus do céu. O Verdão chegou lá com a proposta ofensiva e mostrou desde o início para que tinha ido para lá para buscar os 3 pontos, não dando chance pro Santa Cruz. Só que o Santa Cruz fez um ótimo jogo e surpreendeu o Palmeiras. Empatou, se eu não me engano, o jogo estava empatado até os 35 do segundo tempo. Se eu não me engano, não. O jogo estava empatado até os 35 do segundo tempo, quando o Cleiton Xavier deu uma linda bola pro Roger Guedes, que fez o gol da vitória. Mas até lá, o Santa Cruz deu muito trabalho para a equipe paulista e mostrou que o Palmeiras não pode entrar muito desligado nesses próximos jogos se quer lutar pelo título, porque o Santa Cruz está em 19º na tabela, né? Então, pegando uma equipe mais, digamos, melhor posicionada na tabela, fora de casa, pode encontrar mais problemas, né? Eu achei que foi uma participação muito importante do Cleiton Xavier ontem. Ele veio jogando muito bem, armou bem o jogo, e é bom ver ele jogando bem agora, porque, né? Finalmente voltando, então, finalmente voltando ao Cleitinho, que o torcedor palmeirense bem conhece. Só lembrando, nosso querido ouvinte, que com essa vitória as chances de título do Palmeiras subiram para 63%. E no jogo de ontem, foi um jogo muito bom, muito disputado, só que não gostei porque derrubou meu cartola. Tinha Jesus Você e Keno. Egoísta, hein? Ah, fiquei chateado, cara. Você é muito egoísta, Matheus. Ah, eu penso em mim mesmo. Você tava de Jesus e Keno, Matheus? Jesus e Keno. Queria dizer que eu também tava. E foi um absurdo, o jogo foi 3-2. Todos os atacantes brilharam. Menos ele. Arthur, eles. Grafite, Roger Guedes, Leandro Pereira. Até o Eric deu assistência, todos participando. E Gabriel Jesus e Keno um pouco apagados, mas que também não deixaram marcados, a desejar, porque o jogo foi de extrema emoção, né? Foi muito duro. E eu queria também dar uma destacada aqui pro golaço do nosso vovô, né? Zé Roberto marcou uma pintura. É um vovô do futebol, né? Zé Roberto mostrando pra galera que não é idade, né? Vovô maromba, para. É, a idade é psicológica, gente. Mas tá com físico em Zé Roberto é grande. A tranquilidade dele na cara do gol. Não, só foi essa piadinha mesmo que... Ah, muito bem. A Zé Roberto é grande. É, uhul. E quem tocou nesse ponto, adorei. O Thiago Dalli. Belo ponto destacado, até porque o Santa Cruz também conta com um senhor... Que está, digamos, um senhor, né? É, que é o Grafite, que está em plena atividade. Grafite rabiscou ontem. Rabiscou. De pênalti, mas rabiscou. Eu queria destacar também, 07, se não fosse um incômodo para vocês aqui, também tem outro destaque aqui. Qual? Que o Grafite, no primeiro tempo, a torcida reclamou muito de um lance polêmico, onde ele entrelaçou as pernas nas do Gabriel Jesus e caiu pedindo um pouco de pênalti. O time pediu pênalti, a torcida enlouqueceu. Só que no final do jogo ele desmentiu, ele disse que não aconteceu nada, foi humilde, não reclamou da arbitragem, aceitou a derrota e disse que o árbitro acertou no lance. É o momento quente, né? Ali no momento fica quente. Mas exatamente, ele tentou cavar o pênalti, né? Gostei da atitude dele de ter admitido que não foi pênalti, mas eu acho que os jogadores brasileiros precisam parar de tentar enganar o juiz. É que na hora, cavando, né? Sim, eu entendo, mas é que... A perninha dele tá ali, a do outro tá perto. É da cultura do futebol brasileiro. Parece que preferem sofrer o pênalti do que fazer o gol. Tentar sofrer o pênalti do que buscar o gol. E é o que você vê desde das categorias de base e deveria mudar no futebol brasileiro. É, pra ser... Na Europa, quando já tiveram casos de jogadores, inclusive brasileiros, que simularam pênalti e foram punidos, não só um cartão, foram punidos e ficaram um tempo fora. Eu não me recordo exatamente quem, mas eu lembro que era do Arsenal. Porque é da cultura deles, não faz parte isso. Cavar a falta, tentar enganar o juiz, não é correto. Eu acho que isso é nada mais do que justo, né? Porque, querendo ou não, você tá querendo blefar no jogo. E isso, né, é feio. Eu acho que é totalmente desnecessário. Você tem que ganhar dentro das regras. Exatamente. É, eu queria analisar um ponto tático do jogo. A gente falou bastante aqui da honestidade do Graffiti. Um cara excelente, né, realmente. Mas eu queria destacar aqui uma inteligência do Cuca, né? Que tava sem o Dudu ontem e optou por escalar um time diferente. No meio campo, ele abriu mão de um volante pra escalar o Zé Roberto como armador, que revezou com o Tietchan na função. O Eric entrou no ataque do lado do Gabriel Jesus e do Roger Guedes e deu muito certo. O time colheu muitos frutos. E também queria destacar a atuação do Leandro Pereira, famoso Leandro Banana, que tá metendo gol todo jogo. Tá vendo uma grande fase. Seria ele um talismã? Ah, eu acho, hein? Eu acho que o torcedor pode esperar muito do Banana. Já superou a vaga do Rafael Marques, na sua opinião, Rua? Na minha opinião, já sim. Acho que já, hein? Fez gol, tá melhor. Quem faz gol, tá melhor. É, quem tá em melhor fase tem que jogar, né? Concordo. Minha opinião, é isso. É o merecimento. É legal ver que o Cuca tem o time na mão, né? Ele sabe quem pode entrar pra agregar. E o Cuca é um baita do treinador, hein? E os jogadores respeitam muito a decisão dele. Se um jogador ficar no banco, não reclama... Não causa intriga, nem nada. Ele vê quem tá melhor, coloca pra jogar, mas mantém os outros na vontade de buscar a titularidade e não apenas ficar reclamando de estar no banco. Exatamente. Mas eu só queria fazer um contraponto à sua análise, Juan. No primeiro tempo, foi um jogo extremamente equilibrado. Isso se deve à escalação do Cuca ou da resistência do time do Santa Cruz? Olha, eu acho que é mais ou menos um meio termo ali. Um meio termo, exatamente. Há um hibridismo? Hibridismo. Excelente palavra, há um hibridismo. Porque Cuca escalou o time de um modo diferente, sem Dudu e tudo mais, mas o Santa Cruz foi muito bem lá. Foi muito guerreiro. É, ofereceu resistência, mostrou que não é porque é o 19º... Que vai ser fácil, que né? Ia ser fácil pro líder que tá com 63% de chance de ser campeão. Foi lá, mostrou, tentou... Né, o resultado, pelo menos o empate, não deu, mas pelo menos bateu de frente com o líder do campeonato. E é isso, se mantiver esse ritmo, pode até conseguir escapar da zona da degola. Eu concordo com o Mate, eu acho que pelo jogo apresentado de ontem, a torcida, claro, tem que ficar preocupada, só que dá pra ver um horizonte ali, mas é bonito. Você vê uma luz no fim do túnel. Você não tem certeza ainda se é um trem ou se é a liberdade, mas você tá vendo a luz. É, isso que importa, é manter a esperança, isso acima de aí, tudo. Isso aí, esperança sempre. A gente tá falando de Palmeiras aqui, agora eu queria falar de outra coisa além do jogo. Queria destacar o julgamento do Palmeiras num lance envolvido com a W Torre. A W Torre queria vender todas as cadeiras, queria ser responsável pela venda de todas as cadeiras do estádio do Allianz. Só que o Palmeiras só queria disponibilizar 10 mil cadeiras pra empresa vender. Com isso, a W Torre entrou na justiça contra o Palmeiras, mas o Palmeiras saiu vencedor. A W Torre vai vender somente 10 mil cadeiras. Mas cabe recurso? Olha. Sempre cabe, cabe, né? Nada. Não cabe mais nada. Sempre cabe. Eu acho que perdeu, finalizado. O que vocês acham disso? De uma empresa privada querer comandar a venda de todos os ingressos, todas as cadeiras? Eu acho que o clube é patrimônio, a torcida é patrimônio do clube, né? Exato. Não, não pode ficar refém de uma empresa. Com certeza. Eu sou completamente contra. Concordo com o Luiz, eu acho que isso é uma atitude realmente desnecessária e que... Mas o clube é o clube, sabe? Os clubes precisam ficar atentos também com os contratos que eles fecham, né? É, exato. Eles precisam tomar cuidado pra não ficar preso a empresas que só visam lucro e muitas vezes não estão nem aí para o torcedor. É, e quem perde com tudo isso é o próprio torcedor, não é mesmo? É que a W Torre também tá falindo, né? Então eles têm que atirar para tudo que é canto para ver se consegue um dinheiro a mais. É, que empreiteira no Brasil não está mal, né? É. Exatamente. Pois é, falamos bastante já do Verdão, do líder Verdão. Agora vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos! Agora quem dá bola é o Santos. Uma ótima notícia para o torcedor do Peixe. Santos faz proposta por Keno e quer assinar pré-contrato nesta semana, Juan Mendes. Olha, eu acho uma excelente contratação. Um jogador que está vivendo uma grande fase. Ganhou até o apelido de Kenaldinho, carinhosamente aí pela torcida do Santa. Eu acho que o Santos, apesar de ter boas peças no ataque, está sofrendo nessa temporada... Tá sofrendo com as lesões de alguns jogadores, principalmente do Ricardo Oliveira. A má fase do Rodrigão, que apesar de ter chegado muito bem, ter sido artilheiro do Brasil, não tá vivendo uma boa fase. Eu acho uma boa alternativa pro Santos contratar. Uma boa alternativa, é bom jogador, mas eu acho meio arriscado. Ainda assim, acho meio arriscado, porque ele é um jogador que tá jogando bem no Santa Cruz. Mas jogar no Santos e no Santa Cruz, com todo respeito, são coisas muito diferentes. Ele pode acabar sentindo peso. Talvez seja um momento do jogador, né? Ah, então, eu acho que é uma boa aposta. Porque realmente, pelo que ele tá produzindo essa temporada, ele tem tudo pra dar certo em qualquer outro time. Tudo bem, o Santos é bem maior que o Santa Cruz, é. Só que eu acho que ele pode se provar ainda um ótimo reforço. Eu ainda acredito que ele vai conseguir fazer isso. É, ele não é jovem, já tem lá os seus 28 anos, e talvez seja uma boa fase só, porque a gente nunca ouviu falar assim tanto do Keno. Ele tá num bom momento, diga-se de passagem, um bom momento mesmo. Excelente momento. Jogou muito bem contra os grandes, vem sendo o principal jogador do Santa Cruz, principal esperança. Eu acho que se não fosse assim, os gols que o Grafite já fez, por exemplo, muitos de pênalti, e outros gols de outros jogadores também que tem menos quantidade de gols, ele é o principal, assim. É. Se não fosse ele, o Santa Cruz já estaria rebaixado, com certeza. Verdade, faz muitos gols importantes. É, como bem disse aqui o Thiago, o histórico de Keno, mais conhecido como Marcos da Silva França, foi iniciado no América de Sergipe, teve passagens por Botafogo da Bahia, Águia de Marabá, Paraná, Santa Cruz, Atlas do México, Ponte Preta e retornou ao Santa Cruz agora no ano de 2016. Arquivo confidencial, hein? Exatamente. Então, como o Thiago bem disse, não é um jogador que apresenta muita confiança pelo seu histórico, mas eu acho que é uma grande aposta, até porque vem demonstrando um ótimo futebol. Eu acho bem válido, sinceramente. É uma aposta válida, ainda mais pro Santos, que não tem muito dinheiro, não pode... ir numa compra certa num jogador que comprar uma chances altas de se dar bem, mas é arriscado. Como você disse, ele não teve nenhum time grande que ele tenha se dado bem, tenha jogado. Então, a gente não pode saber. É arriscado. Apesar dele ter jogado em poucos clubes grandes, acho que essa rodagem que ele tem, principalmente a experiência no futebol do exterior, no Atlas, no México, eu acho que é válido para uma boa aposta. Um jogador não é tão velho, mas também não é tão novo. Eu acho que ele vive um bom momento, um momento certo para ir pro Santos. O convívio com o Grafite, vocês acham que pode ajudar também? É uma boa... O Grafite é um grande nome. Acho que ajudou bastante esse ano ele. Com certeza o Grafite deve passar muitos conselhos para ele, né? Passando a visão do que ele já viveu na Alemanha, mostrando o posicionamento que ele pode assumir em campo. Eu acho que com certeza ele aprendeu muito com o Grafite nesse tempo de Santa Cruz. Exatamente, e o Modesto justamente está mirando a contratação de Keno por conta da Libertadores do ano que vem. O calendário vai ser mais extenso, então o elenco precisa ser maior. Então... É o problema de geral aqui dos times brasileiros, né? Sempre eles conseguem se classificar para Libertadores, só que aí o elenco acaba pegando. É verdade, a gente sempre vê lá no começo do ano um time tendo que escolher entre alguma competição e outra para poder poupar o seu elenco. Então os times vão ter que correr atrás aí de alguma contratação. E agora é curioso que em 2016, agora nesse ano, a gente vê alguns times que estão poupando para a Copa do Brasil para poder se livrar do rebaixamento, né? Como é a história do Internacional, do Cruzeiro. Tá. Curioso, né? E se o calendário já tá corrido, cheio de campeonato agora, no ano que vem, com essa mudança da Libertadores, vai ficar ainda pior pros clubes. Libertadores que, lembrando o querido ouvinte, vai de do início até o fim do ano, não acaba mais ali em julho, no meio do ano, como que isso vai acabar. Então os times vão ter essa preocupação por um período muito maior, vai aumentar o número de times, número de fases. Vai ser bem mais maçante, hein? O calendário, por incrível que pareça, o calendário dos clubes brasileiros vai conseguir ficar pior do que já é. É, incrível. Mas em contrapartida, falando de Santos e falando de elenco, a gente sempre lembra da base, né? O Santos também, quando precisar, pode ir lá no seu celeiro, que com certeza vai encontrar algum jogador que possa... É impressionante, né, é impressionante. Que raio é esse que cai todo dia? Tá sempre lá. O Santos faz o que todo time brasileiro deveria fazer, apostar na base. Então, se você for parar pra pensar, nem todos os jogadores do Santos da base deram certo, mas eles apostam muito. É, mas pela frequência dos que deram certo, né? Mas é porque eles apostam muito, então sempre vai aparecer alguém que dá certo. É isso que todos os clubes irão fazer. Corinthians tem excelente base, São Paulo, Palmeiras, mas eles não apostam. É, não utilizam, né? Isso que é o problema. Palmeiras apostou no Jesus, olha onde ele tá. Exatamente. Verdade. Mas o Santos também eu acho que é importante pra Libertadores do ano que vem, além de poupar elenco, eu acho importante trazer um jogador de nome pro time. É, com certeza o Lucas Lima já não tá muito no clima de ficar no Santos, o Pastor também já vive final de carreira, então acho que se o time quiser alcançar voos altos na Libertadores ano que vem, eu acho que vai ser essencial a contratação de nomes de peso pra competição. Pelo menos pra isso, acho que precisa de um bom valor pelo Lucas Lima. É, e vai ser difícil se segurar só com o Vitor Bueno e apostando numa noite inspirada do Ricardo Oliveira, que também não é sempre que vai estar lá decidindo. A idade tá pegando, né? Pode falar. E só pra fechar o bloco do peixe, o Modesto, falando novamente do presidente, disse que quer iniciar a construção da nova arena a partir de 2017. O que vocês acham dessa arena aí? Será que vai acabar com a tradição do açapão? Vai ser em São Paulo, né? É, isso que é em São Paulo ou em Santos? É em Santos. Não, em Santos. É em Santos. Será? Santos. Pelo que eu tô lendo aqui, é que ninguém fez a produção, mas eu tenho que ler as pressas. Então, se eu tiver enganado, a culpa não é minha. Se eu não me engano, Luiz, vai ser em São Paulo, se eu não me engano, mas a gente pode confirmar. Três quadros. É em Santos. Ah, então é perto mesmo. É perto da vila. A Voz da Consciência nos informou aqui. É, não sei com qual intuito, né? Modernizar. Mas a Vila Belmiro já não lota, não sei por que não investir nela. Mas é que tá, a vila vai continuar lá? É, o espaço... Vai continuar, vai ser utilizado principalmente pela base. É, tipo a fazendinha do Corinthians. Mas a incongruência bate nessa questão. O Peixe, ele quer entre 18 e 19 mil pessoas, a capacidade da arena, e com shows... E com ingresso aproximadamente de R$82. Se o torcedor já não ia com ingresso mais barato, imagine com R$82, com a capacidade praticamente a mesma, né? Exatamente, isso é um problema bem pontual. Mas tá vendo que o Santos quer apostar realmente no seu estádio multiuso, né? Pra dar show, arrecadar uma grana extra com isso. Acho que é por isso que quer modernizar, porque geralmente... O show eu acho uma boa ideia pra vir dinheiro e tal, mas o valor do ingresso... Talvez tenha muito a ver com a questão da novidade. Então, exatamente. Você via no começo das arenas que vieram para a Copa do Mundo, muita gente ia lá para tirar foto e tal, e pagava, independente do valor. A população com maior poder financeiro acabava indo pelo fator novidade, não ia nem pelo futebol. Eu não acho mais correto, porque acaba prejudicando os reais torcedores, que acabam não tendo tanto dinheiro e que gostariam de estar lá para ver o time realmente. Mas é uma alternativa para conseguir dinheiro. Você cobra não pelo jogo em si, mas pelo geral, assim. Pelo espetáculo. Exatamente. Você cobra por um espetáculo que não é só o jogo. Vale lembrar que os rivais do Santos, o Corinthians e o Palmeiras, construíram as suas arenas em época de Copa do Mundo, época de Olimpíadas, onde os turistas viriam, gostariam de conhecer. E tudo foi um investimento também para ser utilizado, como foi a Arena Corinthians na Copa do Mundo. E agora não teria muito motivo do Santos agora querer construir uma arena. Já passou da hora, parece. Eu também achei meio estranho, mas... Não é um bom momento. Eu não vejo outro motivo para criar uma arena. E o Santos tá bem na vila. E aumentar o ingresso. Não sei porquê, me parece um pouco de falta de planejamento realmente da diretoria. Eu acho que você vai perder aquela tradição do alçapão. E o time joga muito bem na Vila Belmiro. Defende principalmente a maioria dos seus pontos. Ele foi conquistado na Vila Belmiro. É um ótimo mandante. Exatamente. E outra questão que deixa bastante pertinente e eu acho que deixa dúvida, bastante dúvida na cabeça do torcedor é como será feito, né? porque o Santos não tem dinheiro que viabilize todo esse investimento. O Santos passa por crise financeira, a não ser que tenha um patrocinador ou um investidor que cuide de pelo menos todo o investimento da arena. É um investidor, né? É um investidor. É um investidor de fora. É investidor, realmente. Mas mesmo assim, né, esse investimento um dia vai ter que ser pago, né? Então, é problema, né? E normalmente não é no valor que foi investido, vai ser cobrado, deve ser cobrado com juros. O Santos, que não é de hoje que passa por uma crise financeira, precisa ter um planejamento excelente para conseguir alavancar. Isso que pode ser um agravante, né, pô? É, porque aí vai ter que... construir um estádio novo, sabendo que o time não tem uma estabilidade financeira. Aí vai vender jovem, não vai vir ninguém, vai ter que pagar estádio, vai ser um grande problema. Bom... repercutiremos bastante ainda nos próximos programas este assunto, que é bem interessante. Mas agora é hora de ir para Itaquera. Vamos falar do Timão! Salve o Corinthians! É, em novo julgamento por doping, Iago é absolvido do Tribunal Pleno da Federação Paulista de Futebol, Matheus Veloso. É, não sei exatamente até que ponto isso é bom para o Corinthians, sinceramente. Pelo menos o nome não fica sujo, vai. É, o nome não fica sujo, mas o Iago, pra mim, tem que ser banco. No máximo. Era uma benção, uma suspensão pra ele. Quais são as características que você não gosta no Iago? É, eu acho que ele não tem tempo de bola. Ele não marca bem. São N fatores. Ele tem vislumbres de jogar bem. É, exatamente. Ele não é um jogador constante. É muito inconstante. Às vezes ele vai muito bem, mas na maioria ele vai mal. E um time como o Corinthians, que quer brigar por Libertadores, não pode ter um zagueiro titular como ele. Eu prefiro o Pedro Henrique. Você sente falta do Felipe também ainda, né? Muita falta do Felipe. Viúva do Felipe. Pra você, a zaga ideal seria, então, Balbuena e Pedro Henrique? Eu tenho dúvida, mas seria algo entre Balbuena, Pedro Henrique e Wilson. Wilson? Eu gosto do Wilson. Ah, o Wilson. Eu gosto do Wilson. Que novidade o torcedor gostar do Wilson, né? Teve passagens meio apagadas no Palmeiras, sim, no Grêmio, não foi muito bem. O que eu acho que falta é um zagueiro pra ser o principal, assim, pra chamar a responsabilidade, igual era o Felipe, igual foi o Gil. Porque, pra mim, esses três zagueiros são bons, mas são bons zagueiros de apoio. É a sombra de alguém, né? Acho que eles, como sendo o principal, não tem um bom desempenho, um desempenho à altura. Mas com um cara ali que chama um xerife, um xerifão, acho que eles podem se dar muito bem. É, agora a gente vê, né? Hoje em dia, o Corinthians é acostumado nesses últimos anos a ter belas duplas de zaga. E agora dependendo de Balbuena e... saudades de Chicão e Williams, torcedor corintiano. E mesmo Paulo assim... André, né, o Matheus? Paulo André também jogava muito. Leandro Castan era um excelente zagueiro. Não errava um carrinho sequer. É, e o Gil, né? Podia repatriar o Leandro Castan. Ele tá encostado lá na Itália. Poderia tentar. Acho muito válido. É uma boa alternativa. Leandro Castan seria uma excelente alternativa. Só que eu acho que a Roma vai meter a faca. É, esse é o problema. Eu acho que ele sim. Ele que teve um problema, né? Atualizando o ouvinte, ele teve um câncer e foi tratado, ficou um tempo parado, voltou recentemente. Mas tá jogando. Ainda precisa jogar, né? Esse é o problema. Precisa é de ritmo, mas eu acho uma boa alternativa. O Corinthians, se não me engano, já tentou contato com ele, porém não conseguiu nada demais. E é difícil. Precisa ir no mercado, na minha opinião, precisa ir no mercado buscar um zagueiro pra ser o xerifão da zaga. É, a situação do Corinthians não está nada fácil, bem como a do São Paulo, que vamos falar no próximo bloco. Mas agora a notícia é pra você que sonha alto e se sente culpado por isso. Se sente mal porque sonha alto. Bom, provável titular na quarta, Gustavo tenta igualar Guerreiro no Corinthians. Meu Deus. Olha só, hein? Igualar em quê? Em número de gols. Ah, beleza. Só pode ser no espanhol. Só falta muitos. Gustavo, pífio. Nem de longe, eu não acho ele nem um bom reserva pro Corinthians. Absurdo. Então todo mundo tinha uma expectativa nele. E o que eu fico indignado no Corinthians é que eles têm Gabriel Vasconcelos, Isaac, Léo Jabá e não testa. Fica gastando dinheiro com atacante como Gustavo. Gustagol. Ah, mas apesar disso, eu acho interessante ele estabelecer uma meta, alguém em quem se espelhar, pra poder buscar um bom resultado. É, mas... É legal se espelhar. É bom se espelhar, concordo. É bom pra ele, estabelecer uma meta, ele quer atingir aquilo, ele vai trabalhar pra aquilo. Eu acho interessante. É uma meta muito interessante, é bom fazer isso. Alguém realmente tem informação? Quantos gols o... Eu tenho informações de que o Guerreiro, ele desencantou, ele fez o seu primeiro gol no 7º jogo pelo Corinthians. E foi aí que ele desandou e se tornou um camisa nova incontestável pela torcida do Corinthians. Olha lá, então vamos aguardar até o sétimo. O Gustavo, amanhã, às 21 horas, faz o seu 7º jogo pelo Corinthians e ainda não balançou a rede nenhuma vez. Agora é a hora, hein? Coincidência? Eu acho que se não. O destino sua for hora vai a chegar. Favor do garoto, ele desencanta amanhã e pode, quem sabe, ser o novo e incontestável camisa 9, assim como o Guerreiro foi. Mas o divisor de águas mesmo pro Guerreiro foi o jogo contra o Chelsea no Mundial. Foi o melhor jogo dele, foi ali que ele começou a jogar antes. O torcedor corintiano não gostava muito dele. O Corinthians pega o Atlético Mineiro, que é um time forte, vem desfalcado, mas... Quase. Precisa da vitória. E como o Luiz vai dizer daqui a pouco, a matemática está a favor do Corinthians em busca do G6, que a gente vai falar daqui a pouco, vai comentar. Então eu acho que tem tudo pro Gustavo desencantar ainda. Se o Guerreiro também teve a... demorou, né, a engrenar, eu acho que o Gustavo também pode Gustavo surpreender. Gustavo respira, então. Olha, que me desculpe, Gustavo, mãe do Gustavo, pai do Gustavo. Mas o Guerreiro... é um atacante, já estava consagrado antes de ir pro Corinthians, jogava no Hamburgo em alto nível, é o principal ídolo do Peru, e Gustavo é o quê? Gustavo? Eu confundi aqui. Gustavo é o quê? Ah, é um atacante que... Me desculpa. É um atacante de 22 anos. É o Adebayor. Meu Adebayor Deus. De Taboão. A voz da consciência afirma que é o Adebayor de Taboão da Serra. Só pode dar bom isso aí. Gustavo, ele é ídolo do Criciúma. Ou meu não Deus. Chega nem a isso? É o Gustavo. Acho que não chega nem a ídolo. É não dá, é sério, me desculpe, eu estou indignado. Eu concordo. É bom manter os pés no chão de vez em quando, né? Ainda mais com tantas promessas na base. Eu juro, é triste ver o Corinthians sendo refém de um centroavante... Agora, você pensa, Isaac, Gabriel Vasconcelos e ou Léo Jabá são piores que o Gustavo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É o questionamento, né? Assim, não digo da pessoa que eu não o conheço. Mas como jogador... Como jogador, desculpa, acho que é melhor... Mas como não pessoa, você pensou que a pergunta dele fosse como pessoa. Não, é porque o ouvinte pode entender errado que eu não gosto do Gustavo. Do ou senão Gustavo, o próprio Gustavo, mas... né? Ele não me trata bem. Não, mas... O Gustavo parece ser humilde, parece ser boa pessoa, mas como jogador... Desculpa, mas ele errou na profissão. Por enquanto não dá, é jovem ainda. Errou na profissão? Pode. Não, não sei. Ele é jovem, às vezes sente a pressão de uma camisa grande. Sair de Criciúma pro Corinthians é uma diferença enorme. Então... Eu queria saber se o Felipe acha que se ele errou na profissão ou se disseram pra ele que ele era jogador e ele acreditou. Acho que eu fico com a segunda opção, hein? Você acha que ele acreditou quando disseram? Eu né? acho que ele ficou maravilhado com aquilo e ele acreditou, realmente. Acontece, né? Ele só tá pegando pesado com o Gustavo aqui, coitado. Bom, vamos deixar o Gustavo um pouco de lado e vamos falar Desculpa, da Gustavo. Matemática do Brasileirão. Agora sim, solta aí, Luizão. Com G6, Corinthians tem 26% de chances de ir à Libertadores de 2017. E eu queria dizer aqui que o Corinthians tem um segundo turno pífio. Vem sendo rebaixado se contar só o segundo turno. E aí, como é que vai ser? Vocês acham que chega na Libertadores mesmo? Acho que não. Mesmo com eu esse também, desempenho? Também particularmente acho que não. Só tá caindo... Então, pelo desempenho dele nas últimas rodadas, eu acho que... Eu acho que o Botafogo chega. Mas o Corinthians... Eu acho mais fácil o Botafogo chegar do que o Corinthians. Eu concordo. Acho. O Botafogo tá subindo o desempenho, o Corinthians só tá caindo. A gente viu isso aí no jogo agora, no sábado. É. A diferença dos dois times, tecnicamente... Era gritante. O Botafogo se encontra no segundo turno, contando só o segundo turno, lembrando o ouvinte que eu tô falando só do segundo turno, se encontra no G4. E o Corinthians no Z4. Ficou absurdo. Muito nítido no jogo que o Botafogo foi superior, saiu com a vitória, né? E mesmo assim, mandando mal é a gordurinha do Tite, né? É. Como o Matheus já ia destacar. Exatamente, ia destacar que é a gordura do Tite e o Botafogo não tá na Libertadores justamente porque no primeiro turno... Foi mal, tava no Z4. E eu queria também acrescentar aqui que o Guilherme Arana, se não me engano, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians, afirmou que agora é obrigação o G6. já com essa mudança, o Corinthians já estava, sonhava, né, pelo G4, e com essa mudança para o G6, ele disse que a obrigação é estar na próxima Libertadores. É para salvar o ano do Corinthians, essa reta final aqui vai ser decisiva para o ano do Corinthians. Os times estão dando graças a Deus essa mudança na Libertadores, que vai poder salvar o ano de muita gente aí. Vai poder evitar muita invasão de CT. Acabou a paz. É, vai dar mais tranquilidade para os jogadores aí. Só queria falar uma coisinha do Botafogo aqui, rápida. Interessante que foi só sair o Ricardo Gomes de lá, que o time começou a decolar. E o Ricardo Gomes chegou hoje no São Paulo, que aconteceu uma derrocada. Olha, eu discordo, Juan. Eu concordo. O Botafogo saiu saiu do Z4 justamente por conta do Ricardo Gomes. O Botafogo estava em uma crescente com o Ricardo Gomes. E só tá. O atual técnico só está mantendo as atuações. Meu Deus, e por que mudou tanto o São Paulo? Não, depois a gente fala do São Paulo, vamos continuar. Não é que o São Paulo mudou. Continuou horrível. Não, piorou. Piorou. Não, piorou. Vamos pro bloco do São Paulo daqui a pouco. Vamos manter o foco no Coringão por enquanto. O Botafogo, né? vem muito bem mesmo. E, como eu já disse, não deu chance pro Corinthians. E o Corinthians agora tem que ficar esperto, que o Atlético Mineiro joga com 9 desfalques, mas mesmo assim... O torcedor corintiano precisa saber que esse ano não tem Libertadores, a menos que seja pela Copa do Brasil, que é muito difícil. Você acha que não chega pelo Campeonato Brasileiro? Pelo Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil. Como você disse, 26%. É alto, hein? Não é muito alto. É baixo. Você pensar que alto. Tem 74% de chance de não ir? Não, mas tudo bem. Mas com esse futebol não era nem pra ir. Então, exatamente. As chances só estão devido ao G6. Se fosse pelo G4, teria 3%, 4%, 5%. Mas eu realmente acho que não rola. Pelo Brasileirão não vai dar mesmo, eu acho. Mas falando em pontos, acho que o Corinthians tem uma boa chance de ir pra... Já está um ponto na matemática G6, né? Tem, na matemática vai receber tem. O Atlético Mineiro em casa, vai enfrentar o Santa Cruz fora e depois recebe o América Mineiro em casa. Dá pra pontuar bem. Nesses três jogos, acho que vão ser dois empates e uma derrota. Bom, e já que Thiago Dalli está esfuziante aqui no estúdio, vamos logo falar do Tricolor. Solta o hino do São Paulo! É, torcedor tricolor. Esfuziante. Situação então, está... Então o que, Luiz Otávio? Esfuziante. Meu Deus do céu. Esfuziante. Esfuziante. É, mas a torcida do São Paulo não está esfuziante. Está depressiva. Está depressiva. Está totalmente de mal com o clube, que tem 2% de chance de se classificar a Libertadores. Opa, nossa, ainda existe essa chance? Ainda existe. Enquanto houver 1%. E quais as chances do Z4? 10%. Aí, ó. Digamos que o São Paulo... Quanto que é pro G6? Pode repetir? 2%? 2%. 5 vezes mais chance de cair do que pro G6. É tanto quanto preocupante. Que custa sonhar, né? Vai que o São Paulo é uma situação que o São Paulo não se encontra há anos. Opa. É, e eu queria saber de vocês se o rebaixamento é a realidade do tricolor. Mais realidade. Não tem dúvida. Vamos falar com a matemática agora, né? Acho que O que você acha, Luiz? A matemática... A matemática diz, né? Mostra isso. Tá bom, desculpa. A pergunta foi para o Luiz, então Luiz Não, responda. Mas você poderia responder primeiro. Nada tira o seu direito. Mas já que você deu a palavra à minha pessoa, vou respondê-lo. Bom, eu acho que o São Paulo, a realidade no momento é contra o rebaixamento... Mas daqui a algumas rodadas, o São Paulo, na minha visão, vai ficar no intermediário. É, eu acho que mantém ali o intermediário ali, décimo lugar. Pra mim, Corinthians e São Paulo vão ficar no mesmo lugar do Campeonato Brasileiro. Não tem que como é o famoso ficar no limbo. Mesmo lugar. A posição varia. Não. Sério? Obrigado, achei que os dois iam ficar em décimo. Matheus, continue. Mas eu só quis dizer que eles vão ficar ali no limbo do brasileiro. No limbo. Que não vai pra Libertadores. Que o jogo não vale nada. Joga os últimos três jogos sem valer. Só pra cumprir tabela, não tem risco de rebaixamento, não tem chance de Libertadores. Mas eu queria dizer de novo, desculpa interromper, Matheus, que você citou o Corinthians agora, mas o Corinthians tá um ponto atrás do Atlético Paranaense, que é o sexto lugar. Tá com 41, o Atlético Paranaense com 42. Mas eu tá não caindo. Acredito que nos próximos jogos o Corinthians fique tão distante assim e que jogue pelo menos as últimas rodadas sem valer uma classificação. Eu acho que vai lutar até o final. Acho que pode até lutar até o final, mas muito difícil. Se chegar no final com chances ainda, vai ser igual a chance de São Paulo. O Juan citou que enfrenta o América Mineiro, que já é uma vitória. Eu desmereço o América Mineiro, porque o futebol que eles apresentam é medíocre. Se eles apresentassem um futebol, um futebol um pouco melhor, eu acreditaria em alguma coisa. Mas não tem como, e o Santa Cruz também, então eu acho que chega chegando. É, falamos pouco do São Paulo, mas não há tempo para mais nada no primeiro bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mack e vamos direto à escalação provável do time do São Paulo que enfrenta o Sport amanhã na Ilha no Retiro, em Pernambuco. Denis no gol, Bruno ou Bufarini na lateral direita, Maicon, Rodrigo Caio na zaga e Carlinhos na lateral esquerda. Hudson, Thiago Mendes, João Schmidt ou Bufarini, Daniel e Jean Carlos no meio campo e para fechar no ataque, Kelvin e Michel Bastos. Meu Deus, um time meio atípico. Não tô gostando muito dessa provável escalação. Muitas alternativas, você leu aí. Que Farine no lugar umas do, três vezes. Que né? No lugar do Bruno pode ser o Buffarini. Ou no meio campo pode ter, né? Buffarini, Daniel e Jean Carlos. Um time tá bem... Parece tá que o São Paulo não se encontra, né? Então. Ele tá variando de formação todo o tempo, peças vão mudando. Parece que nunca tem uma regularidade, isso é um problema. Fora que o São Paulo vai sofrer muito com a ausência do Wesley e com a suspensão do Cueva, que também vai jogar as eliminatórias contra o Chile, e do Mena também, que vai sair pra enfrentar a seleção do Peru. Esse que é o problema, né, gente? A gente ainda tem os melhorzinhos que a gente tem, por exemplo, o Mena. O Mena aí. A gente não consegue porque eles têm que jogar na seleção. Essas escalações sempre variadas e, de certo modo, ruins, assim, digamos, seria causa ou consequência da crise que o São Paulo encara agora? A crise não é só no São Paulo, viu? Eu a sei crise tá afetando todo lugar. Mas responde a minha pergunta. O São Paulo tem escalações inconstantes, não boas escalações. Isso seria mais causa ou consequência da crise? Por favor, alguém me responda. Acho que ninguém vai me responder, mas tudo bem. Virou monólogo do Matheus. Sejam bem-vindos ao meu programa. O São Paulo está numa fase horrível. Escalação... sempre variado, como eu já disse 5 vezes, mas ninguém me responde aqui, tá todo mundo rindo como se não houvesse amanhã. Bom, isso é um sinal pra mim, Matheus, de um péssimo planejamento, tanto da diretoria quanto do Ricardo Gomes, que não é um técnico qualificado para exercer tal cargo. Então, pra mim, é um mix de tudo, e o São Paulo tá nessa situação, infelizmente, né? Você quer passar os reservas também, Luiz, do São Paulo? Não, você quer apresentar aqui ou não? Olha só, hein, crianças, tirem as crianças da sala. Matheus, você pode repetir a sua pergunta? Você lembra da pergunta? Lembro. Pra eu poder responder? Que o nosso querido Juan e nosso querido Felipe comentaram que o São Paulo tem escalações inconstantes, nunca é a mesma, tá sempre mudando, e são jogadores que não agradam muito a torcida. É como, isso, por exemplo, o Carlinhos. Eu já vou respondendo aqui. Eu acho legal manter a regularidade no elenco pra dar um período de pros jogadores... Dá continuidade para os jogadores, entrosamento. Eu acho que aos poucos, se você puser vários jogadores ruins juntos, eles vão ficar menos ruins. É pelo menos a coletividade, juntos, né? Ou a coletividade, ou não, a coletividade, se você tem um cara que erra o passe e o outro sabe que você vai errar, ele vai pro lugar, pro outro lado, sabendo que você já vai errar. Entendi. Com esse raciocínio. Esse é o raciocínio do São Paulo. Que dá esperança para Libertadores, ó. Ricardo Gomes. Com certeza. Que deve estar nos ouvindo neste momento. Escale sempre o mesmo time que você vai para Libertadores. Só os ruins. Se o Ricardo Gomes está nos ouvindo, por favor, não seja tão volanteiro. Coloca muito volante no time, não entendo isso. Não é um cara muito retranqueiro. Bom, vamos fechar esse bloco do São Paulo. Vamos falar agora do futebol brasileiro em geral. Uma pesquisa da época diz que as mulheres ainda são minorias nos sócios torcedores. E de acordo com a pesquisa, isso é péssimo para a economia. É ruim, né? As mulheres não frequentam o estádio, né? E é menos dinheiro para o clube. Eu não tenho dúvida que existem tantas mulheres quanto homens no Brasil que gostam de futebol. Você acha que as mulheres não frequentam por quê? Um ambiente muito machista, muito agressor? É um machismo da cultura brasileira, né? É verdade. Tem que mudar. Tem muitos homens que acham que futebol não é coisa pra mulher, não sei o quê. Tem muita gente intolerante, então, né? Tem muita gente intolerante, sem contar as brigas também, que tem muitas mulheres que têm medo, até homens também, mas acho que afeta ainda mais as mulheres, que tem uma preocupação maior com a segurança e tudo mais. Homem é meio louco, né? Muitas vezes. Por isso que a média de vida do homem é menor, é meio doido. Faz umas loucuras por aí. Vai em estádio, vai em Corinthians Palmeiras, vai em clássico assim, que sempre tem briga. Aí o sangue ferve. O sangue ferve, piora as coisas. Então acho que é um conjunto de coisas. É o machismo, são as brigas. Tem que uma mudar. Má gestão. Tem que mudar tudo. E só pra deixar mais didático pro nosso ouvinte... Entre os 12 times mais populares do Brasil, as mulheres representam um décimo, apenas um décimo do total de sócios. Um décimo é muito pouco. Pouquíssimo, meu Deus. É muito pouco. Os clubes também precisam dar um foco nas mulheres. Se você for ver, é um espetáculo basicamente para homens. Tanto que se você for olhar, por exemplo, a loja de um clube de futebol, a grande maioria dos itens ali à venda são para homens. Lógico que tem peças femininas e tudo mais, mas a maioria é para os homens. Então, acho que deveria mudar isso. Os clubes poderiam dar uma atenção maior para as mulheres e vender realmente futebol para elas também. Então, até você pode perceber que nas propagandas em si, quando envolve futebol, sempre é focado no homem, no caso. Sim. Nunca é no esporte nem na mulher. Então, isso só agrava ainda mais. Eu só queria relatar um traço, né? Um dos fatores que provocam, infelizmente, essa incongruência no nosso futebol. Eu estava no jogo entre São Paulo e Atlético Nacional na Libertadores, e ao final do jogo houve vários relatos de abuso sexual pela torcida Independente do São Paulo, abuso sexual e até tentativa de estupro. Meu Deus, ridículo. Gravíssimo. Horrível isso. Não tenho nem o que falar, é algo... Pô, gente... Só repulsa por isso. Vamos ser humanos, né? Exatamente. Tem que pensar nisso. A mulher tem todos os direitos dela reservados, e violência assim é... E temos que respeitar, né? É horrível, você tem que saber respeitar. E eu acho que deveria ter punição. Teve alguma punição para esses casos? Nunca teve. Como em nenhum outro caso, não teve punição. Não teve. Falando em punição, aí a FIFA multou a CBF recentemente por gritos homofóbicos do jogo Brasil e Colômbia. Eu acho que já é um começo pro futebol começar a modernizar e ser mais democrático. Esses todos os gritos públicos homofóbicos seriam durante o tiro de meta? Isso, aquele famoso... Eu acho que essas ações não deixam o futebol mais chato. Eu acho que deixa o futebol mais respeitoso. Sim, exatamente. Concordo. O mundo está evoluindo e estão começando a pensar em todas as pessoas. Não estão focando somente em um grupo. Como deveria ser feito desde sempre, mas... Sim. Já que não foi, vamos começar a fazer isso agora, né? Exatamente. Como seria legal ver idosos, mulheres, família, crianças... Seria um ambiente muito mais agradável. Eu ouço várias histórias do meu pai, dos meus tios, de quando eles foram aos estádios, quando criança e tal. Eu não tive muito essa oportunidade. Eu fui poucas vezes quando criança, porque era muito perigoso. Meus pais não queriam me levar. Eu só ia mais em jogos menores de Campeonato Paulista, Corinthians e Ituano, jogos assim. É algo triste, sabe? Deve mudar. É uma experiência muito boa para uma criança, principalmente. Marca muito ela. Exatamente, vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos, que torçamos aqui que sejam muito felizes para o nosso futebol, para todos que amam esse esporte, mas agora o assunto é Libertadores. Juan Mendes, 17 clubes já estão classificados para a competição do ano que vem, não é mesmo? Isso mesmo, 17 clubes, 6 argentinos, Lanús, San Lorenzo, Estudiantes e Godoy Cruz, 3 bolivianos, Sport Boys, George Wilstermann, The Strongest, Chile, Universidade Católica, Colômbia, Atlético Nacional, aí o campeão, e Independiente Medellín, o Barcelona de Guayaquil, Chivas Guadalajara, Libertad, Peñarol, Nacional, Cerro, Zamora, e nos argentinos, o Boca e River correm risco de não se classificar pela terceira vez em sua história, o que um agravante. Queria destacar péssimo. O seu castelhano. Eu tenho um contato profundo ali com o espanhol. Seus descendentes são espanhóis, né? Isso mesmo. Eu acho que ele nasceu na fronteira aqui. Eu nasci na fronteira. Juan Mendes com vocês. Juan Mendes de la Rosa. Então, e também a Libertadores, para aumentar nossa discussão aqui sobre a Libertadores, a Conmebol já definiu que não terá jogo único na final. Amém. Teremos jogo... Aleluia. Como nós conhecemos, jogo em casa, jogo fora... Mas a Libertadores ainda respira. Mas é bom destacar que só vale pro ano que vem. Isso. Mas e ano que vem? Ainda estão considerando. Se ano que vem o meu time... Qual seria seu time? Lanús, a minha, né? Chapecoense chegar na final da Libertadores, vai disputar lá na Arena Condá? Vai disputar na Arena Condá. Não vai. Porque a Arena Condá não tem capacidade para 40 mil torcedores. Tem requisitos mínimos para sediar uma final bem, de será no Brasil. Será como ela mandou de algum estádio. Teria que jogar no Beira Rio, na Arena do escolheria. Tudo bem. Eu vou. E essa Sem extensão no calendário da Libertadores é favorável para os clubes brasileiros, principalmente? Brasileiros a gente discutiu aqui tanto por conta de nosso calendário. Mas para os clubes, quem sabe, mexicanos, clubes argentinos... Que disputam seus respectivos campeonatos, pode ser até que proveitoso. Eu admito que eu não sei como que é o calendário de outros campeonatos latino-americanos. Joga FIFA. Mas... Joga FIFA. Farei isso, então. É que eu só jogo com o meu Napoli. Mas pro Brasil, acho que não. calendário da CBF muito corrido. É horrível, horrível. Olha, eu concordo que vai ficar muito apertado, mas eu discordo um pouco de vocês. Você concorda e discorda? Não, eu concordo. Eu concordo que o... Concordo em partes, vai. Concordo em partes, é, ele quer tumultuar. Bom, eu acho que a maioria dos times, pelo menos os dirigentes, dos times que vão disputar a Libertadores, a antiga Libertadores, que ia só até julho, pensam no time semestralmente. Ou seja, com a Libertadores até novembro, daria para os patrocinadores investirem mais, os clubes ganhariam mais, os clubes brasileiros ganhariam mais em receita, haveria mais jogo, e os dirigentes pensariam em um elenco a longo prazo, ou seja, um elenco anual, igual existe na Europa. Porque o time que vence a Libertadores em novembro não vai perder seu elenco para a disputa no Mundial. Então, o planejamento segue sendo anual e não semestral, como é no Brasil. Só uma pergunta, para os times que ficarem no G4 mesmo, o calendário, o número de jogos seria igual, né? O quarto não entraria em uma fase anterior, né? Não, é assim, o primeiro, segundo e terceiro, mais o vencedor da Copa do Brasil, entram diretamente na fase de grupos. O quarto, quinto e sexto colocados do Campeonato Brasileiro entram na primeira pré-Libertadores, que vai ser um pouco extensa. E entendi. Eu acho, realmente, pensando por esse lado, é proveitoso. É um lado positivo, vai ajudar os times a pensar anualmente. Acho que inclusive já comentaram aqui na rádio, um time ganha Libertadores, vai pro Mundial, um time completamente diferente, que não tem nem de perto o mesmo desempenho. É totalmente desfigurado. E acabava sendo eliminado pra Raja Casablanca, Mazembe, né? Agora talvez com essa nova medida, os clubes campeões cheguem com o elenco que foi campeão. Mas só que eu acho que vai depender muito mesmo dos clubes. Eu quero ver se eles vão conseguir realmente fazer esse planejamento. Porque de planejamento, os clubes brasileiros são realmente ridículos. Mas como o Luiz disse, isso ajuda também porque os patrocinadores vão ter mais visibilidade. Eles investiam o dinheiro até metade do ano, porque era até quando ia a Libertadores. Acabou a Libertadores, acabou o investimento. Com a Libertadores até o fim do ano, o investimento pode ser maior. Acredito que será maior. É pelo menos um lado bom. O Corinthians do ano passado foi uma prova disso. O São Paulo esse ano está sendo uma prova disso. O Corinthians do ano passado, o final está sendo um pouco diferente, porque o Corinthians foi campeão brasileiro, mas perdeu muitas peças após a Libertadores. E o São Paulo também se desmanchou bastante após a competição continental. Então, se essas medidas fossem impostas com uma certa antecedência, talvez esses dois times teriam ido, acho que, até um pouco mais à frente na Libertadores. É possível, é possível isso. Eu acho que se a CBF reformular o calendário do Brasil, essa nova Libertadores vai ser muito proveitosa para os nossos clubes. Exatamente. O que você achou, Flavião? Santos vai fazer bonito na Libertadores? Fantástico, fantástico, hein? Planejamento é importante. Flavião concorda comigo, hein? Janela do meio do ano vai atrapalhar. Do meio do ano é complicado. Janelinha vai atrapalhar bastante. Investimento fica... Essa é uma questão. Enorme. Fica inchado. E uma folha salarial gigante. Vai ficar bem exatamente inchado. Como o Koba disse, né? Precisamos de planejamento para que tudo dê certo. Bom, vamos continuar ainda neste continente, mas agora vamos falar de Seleção Brasileira. Brasil! É uma malemolência do cidadão brasileiro, não é? Diga lá, Luiz. Bom, agora vamos falar de Seleção Brasileira, que encara a Venezuela em Natal na quinta-feira, e Tite escala o Brasil com o Coutinho no lugar de William. Já passou da hora, né? É o merecimento, né? Como eu disse no começo do programa, é o famoso merecimento do Tite. Titibilidade. Coutinho vem jogando um futebol excepcional. O William não vem fazendo um futebol ruim. Merece convocação, tudo, mas sem comparações com o Felipe Coutinho. Eu acho que pelo papel que o Coutinho desempenha no Liverpool, acho que realmente ele tá merecendo bem mais. Finalmente, o príncipezinho da colina assumindo o seu posto de camisa 10 da seleção. Acho justo, ele tá sendo convocado, ser titular, tá brilhando muito pelo Liverpool. Você vê aí rodada que ele faz gol de falta, gol de fora da área, gol ele de pênalti. Ele é muito versátil. E muito versátil. Ele tá comandando um dos principais times do campeonato inglês. É verdade. Liverpool tem muita tradição. 5 Ligas dos Campeões no currículo. É um time que a camisa pesa e ele conseguiu assumir muito bem. Depois de passagens apagadas por Internazionale, Espanhol, finalmente ele se encontrou. Exatamente. E Thiago Dalli, suas fãs aqui estão desesperadas. Cadê Thiago Dalli? Faz tempo que ele não fala no programa. Thiago Dalli, Coutinho no lugar de William. O que você acha dessa modificação de Tite para quinta-feira? Eu queria dizer que não é assim, nós não ficamos desesperados desse jeito. Mas o celular não parava de vibrar. Não, mas tudo bem. Eu acho que é uma boa alteração, é a meritocracia, né? Digamos que o técnico tá lá para ver, ele acompanha, ele sabe quem tá bem e quem não tá bem. E o Coutinho vem fazendo um início de campeonato incrível, cara. É, ele verdade. Leva o Liverpool para onde nem o torcedor acredita que pode acontecer num jogo. Ele faz jogadas... Cara, sério, parar para ver um jogo dele, não é à toa que ele é o 10 do Liverpool. Não é à toa que ele é o mágico. Meu Deus do céu. Ele teve um jogo agora no campeonato no começo que eles ganharam de 4-3, o Liverpool ganhou de 4-3 do Arsenal. E ele comandou o jogo, cara. Ele, assim, comandou o jogo contra o Arsenal, que é uma baita equipe. Então por que não comandar a seleção brasileira contra a Bolívia? Por que não dá chance Venezuela. Pra ele também? Contra a Venezuela? É. Por que Venezuela? É, porque assim o calendário estipulou. O jogo, contra, o jogo a Venezuela. Contra a Venezuela. Não, pode ser contra a Venezuela também, vocês que sabem. Pode ser. Lembrar que o Liverpool é quarto colocado no campeonato inglês. E um dos grandes responsáveis por essa boa colocação do Liverpool e melhor colocação em anos de campeonato é por ele. Eu queria dizer aqui que... Que é a Bolívia. É a Bolívia mesmo. Não sei por que me desmerecem as minhas informações. Desculpa, eu fui Eu sou um futuro jornalista muito bem informado. Muito bem. Né? Palmas para o Thiago Dalli. Eu estudo o que eu falo. Bate as palmas tem, aí. Que tem eu quero, tem somzinho de aplausos aí, Flavião. Clap, clap, precisamos clap, providenciar. Pode bater então, a palma para mim. A gente. Obrigado. Bom, deixa eu só fazer a correção, que eu errei, a culpa é minha realmente. Não é contra a Venezuela, é contra a Bolívia, mas continua sendo na Arena das Dunas, às 9h45 na quinta-feira. Marcelo Muito Moreno bem. Vai enfrentar o Brasil, então. Só agora o que eu queria falar há um tempo, o Felipe Coutinho pode ser um grande jogador para tirar um pouco a responsabilidade que tem no Neymar. Concordo. Dependência que tem do Neymar. Por mais que o William tenha tentado, tenha buscado o jogo, ele não é o cara. Ele não conseguiu. Não é o cara chamar pra chamar a responsabilidade. Mas o Coutinho pode sim chamar. O William é o cara que recebe a bola do Neymar e faz o gol ou dá um belo passe pro Neymar. Aliás, eu acho que poderia jogar o William e Coutinho juntos. Como vocês veem a volta do Oscar à seleção? Não vejo, nem quero ver. Eu concordo. Totalmente desnecessário. Curto e grosso. Você acha que ele não merece, então, a camisa? Ele não merece nem acho jogar que no o Chelsea. O Lucas merece muito mais. O Oscar não merece estar no Chelsea. Isso é Oscar. Coisa de empresário. Ele começou tão bem, todo mundo lembra do golaço que ele começou fez contra a Juventus. Então ele começou bem. Gol mas... pelo Shakhtar Donetsk. Mas caiu muito e não sei o que tá acontecendo com ele. Deve tá ser um novo pato da vida que não vai dar certo. Entrou dinheiro no bolso, né? É verdade. Aí a pessoa calma. Ô, Juan, eu poderia te passar uma missão? Pode pesquisar os gols e assistências do Coutinho no campeonato inglês desse ano. Desse Se ano? Se houver essa Meu informação. Deus, eu chuto dois gols e três assistências. É o que é eu. Isso aí. É o meu palpite. Que ousadia, estou procurando. Mas é uma informação que a gente tem que buscar, né? É uma informação que não tá nas nossas mãos. Por quê, Luiz Otávio? Você pode lembrar? O que faltou hoje nesse programa? Faltou responsabilidade e comprometimento. Com a produção. Obrigado. Você quer citar nomes? Não, não quero Sem dar nomes aos bois. Não, off, não, não, não. Felipe Isso Coutinho tem 7 jogos realizados e 3 gols. Ai, e quantas assistências não tem, né? Número de assistência não temos. Mas se eu não me engano, ele deu 3. Eu tinha esses números. Pode ser. Bom, é um craque. Com isso mostramos a importância do Coutinho no Liverpool, né? Que não é qualquer clube. Exatamente. Outra informação, Thiago Silva será banco, não é surpresa pra ninguém. Agora vamos mudar um pouco de esporte. Queria falar de esporte olímpico. Candidato único, Arthur Nussmann é eleito para sexto mandato à frente do COBE no próximo ciclo olímpico. Bom, é uma informação muito importante para o nosso esporte. E agora vamos falar de MMA, vamos falar de UFC. Yes. Chris Cyborg convoca a Honda. Grande Bruce Buffer. Deu as caras aqui no arquibancada Mackenzie. E Chris Cyborg convoca a Honda para a luta em fevereiro. Segundo ela, as pessoas vão te respeitar. Inclusive a Chris Cyborg quer fazer um espetáculo uma boa oportunidade para o UFC, que ela pediu um evento durante o fim de semana do Super Bowl. E essa é uma luta que está para acontecer há muito tempo, desde quando a Cyborg ainda não tinha contrato com o UFC. Ela era do Invicta apenas. É, tinha muita pressão dos fãs para que ela assinasse contrato com o UFC e lutasse contra a Ronda Rousey. Porém, o peso foi um fator essencial. A Ronda disse que se a Cyborg quisesse lutar contra ela, na época, pelo cinturão, deveria descer de categoria. A Cyborg pediu uma super luta sem cinturão numa categoria acima ou num peso casado. Porém, nem o UFC nem Rousey tinham aceitado essas condições. Mas agora a situação é outra. A Chris Cyborg está no UFC fazendo lutas em peso casado. E é muito possível e eu espero que essa luta aconteça. Mas considerando a atual gestão do UFC, não sei se vai acontecer. É, Matheus, e como você projetaria essa possível disputa? Seria a luta do século na categoria feminina? Acho que não mais. O UFC perdeu a grande chance de fazer a luta do século quando a Ronda Rousey ainda era invicta. Depois que ela perdeu para a Holm, essa luta perdeu um pouco a áurea, prestígio. O prestígio que ela teria. Agora, já foi provado que a Rousey é uma lutadora batível, assim, perde um pouquinho aquele glamour da luta, que era a Cyborg como uma lutadora que tinha a grande chance de destronar Ronda Rousey. Exatamente, isso vai dar muito pano pra manga ainda. Agora vamos falar de NFL, solta a vinheta! Pode mandar, Rio! É, notícias da NFL com Felipe Kobayashi, diga lá! Nosso correspondente tá lá nos Estados Unidos. No caso, eu tô aqui em São Francisco no momento, só pra cobrir aqui o jogo de quinta-feira, hein? Que é entre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Os dois têm a mesma campanha, uma vitória e três derrotas. Que campanha excelente, não é mesmo? É, Arizona que foi pros playoffs ano passado, todo mundo esperava muitas coisas esse ano e só tá decepcionando, hein? Eu não esperava realmente. Temos muitas surpresas esse ano na NFL. Uma, inclusive, gostaria de ressaltar, é o Philadelphia Eagles. Realmente, o Carson Wentz tá jogando muita bola, tá, ninguém esperava. Uma campanha impressionante, deu uma lavada no Vikings. Acho que é um dos três que estão invictos. Eu acho que é Philadelphia Eagles. No Patriots. É. No Patriots, não. Caramba. Pittsburgh Steelers. Ah, os Steelers, pode crer. Então, é um dos poucos que estão invictos até agora, porque se eu não me engano, é o Philadelphia Eagles, o Denver Broncos Patriots. Patriots perdeu pros Bills. Eu não vi esse jogo, perdão. E Minnesota Vikings, é um dos três que venceu estão... o Giants. Exatamente. O Monday Night Football. New Orleans Saints quase conseguiu um 4-0, só que meio invertido, assim. Exato, né? Eu entendo sua dor. Só que aí acabou ganhando o jogo. Aí quem diria, ficou 1-3. Uma vitória e três derrotas. Mas então, falando um pouquinho aqui do jogo, eu acho que vai ser um divisor de águas. E eu acho que realmente a Arizona ou começa a crescer nesse momento, ou se não, só vai figurar ali nos. Talvez. Não rebaixados, porque não existe, mas ali embaixo. Nos que não classificam para os playoffs. Exatamente. Né? Porque São Francisco, essa temporada, realmente, eu acho que não vai dar nada. Não tem um quarterback muito bom. E só está dependendo do jogo terrestre. Então, eu acho que não vai dar em nada. Só que o Arizona, eu entendo, por um lado, porque até então a temporada está difícil para eles. Eles estão enfrentando times muito bons. Então, é compreensível eles perderem. Só que eu acho que vai ser um grande divisor de águas e tem tudo pra ser um jogo muito bom, pelo menos. É, o Arizona poderia recorrer a Kurt Warner novamente. Glorioso. grande homem. Grande. É, só uma pergunta pra você, Felipe. A NFL preza muito por um equilíbrio dos times, tanto que, com exceção do Patriots, a gente nunca sabe qual o time que vai chegar lá na final da conferência. E eu queria só confirmar com você a informação de que a posição no draft é de acordo com o desempenho, certo? Exatamente. Por exemplo, são 32 equipes, correto? Então, o último que ficar, o 32º, ele vai ser o primeiro a ter a primeira escolha do draft do ano que vem, no caso, 2018. Então, o campeão do Super Bowl é o último a escolher na primeira rodada. Não seria, talvez, não inteligente, porque perder nunca é inteligente. Não, mas... Mas talvez uma questão de planejamento, deixar de lado esse ano, que tá vendo que não vai rolar muita coisa, pra conseguir uma posição melhor no draft e com isso planejar pra temporada que vem? Muitos times fazem isso, inclusive o Oakland Raiders, que fez isso com o Derek Carr, e que vem dando um resultado muito positivo. O Raiders tá bem nessa temporada. É, realmente, com um quarterback muito bom. E pode ser uma opção bem válida, porque realmente tá escasso o quarterback em São Francisco. Bom, e como tudo que é bom passa rápido, vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mackenzie. Vamos às despedidas da bancada. Thiago Dalli, antes da despedida, dê o seu recado, por favor. Eu gostaria de lembrar o ouvinte que ele pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em Android e iOS do iPhone. E é só clicar lá rapidinho na opção rádio, você pode ouvir a gente, o aplicativo é leve, tranquilo e fique à vontade para nos ouvir. Gostaria de agradecer a sua presença, Flavião na sonoplastia, nosso querido mestre apresentador Luiz Otávio, e um beijo para minha família. Muito bem, isso mesmo. Chama a família, pai, papagaio, avô, cachorro. Todo mundo tem que ouvir o Arquibancada. Eu gostaria de mandar um abraço também para todos os meus colegas que estão me ouvindo. Que legal. Agora, seguindo aqui, Juan Mendes, uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, Luizão. Uma boa noite a todos os ouvintes. É isso aí, tamo junto. Solta uma palhinha aí para dar tchau. Ah, hoje eu não tô preparado. Tá enferrujado. Felipe Kobayashi, uma boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, Lulinha. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Muito obrigado, Flavião. E até a próxima. E por último, mas não menos importante, o galã do Mackenzie, Matheus Veloso. Boa noite. Muito obrigado pela participação. É pra fechar com chave de ouro, né? Participação mais importante aqui. Com todo respeito, meus caros colegas. Uma boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, querido ouvinte. Durmam bem. E até a próxima. Exatamente. Agora, os agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. E a produção não tem a quem agradecer, porque ninguém fez. Espero que isso não se repita. Mas ficamos por aqui. Até a próxima!